Salve. Salve. Fala, meu irmão. Então, a caminhada é o seguinte. Ah. A situação aqui dentro está na nossa mão. Mas qual que é? Deixa eles pensar que tá, mas é nós que tá. De amanhã não passa. Depois das ideias, a gente toma. Então, seguinte, irmão. Tamo aqui na contenção, moro? Esperando só o resultado dessas ideias aí. Pode mandar que nós tá aqui. Olha a contagem, malandragem. De novo ele vem. De barraco em barraco, fechando a tranca, porém. Fecha o sol, fecha a quadra, respira a maldade. Sabe se for o dia D, vai ser grudado nas grades. Fecha o acesso do setor, exigindo disciplina. A população esgotada, os parça ligando a faxina. Chefia, com os cabeça branca, chama os mano na R. Está todo mundo envolvido, os vagabundo tá na febre. Tem funcionário folgado, tem bandido também. Que não se entende na ideia, não conversa, vão além. Se tem esculacho, já era, tio, vai virar essa corte. Rebelião não é ficção, bem-vindo ao Big Brother. Ligou, falou, governador, que vai chegar de helicóptero. Urge tropa de choque, quer invadir. Somos refém dos poderosos que promovem justiça. Não tem remédio nem médico. Só vejo bonde chegando, processo acumulando. CDP, DP presídio, cadeias barrufando. Não tem desembargador, juiz, nenhum promotor. Aqui só tem ser humanos convivendo no terror. O sistema carcerário está uma decadência, miséria. O investimento é colocar mais preso dentro da cela. Meu Deus, onde será que tudo irá acabar? Porque motim e rebelião pra nós só vai piorar. Vejo um monte de carcereiros com a faca na garganta. Se não chegarmos num acordo, logo, logo alguém sangra. Sangra. Tudo na nossa mão aqui. Esses funça vai ficar tudo sem pescoço porque ninguém atendeu as nossas reivindicações. Mão, os caras tão no sofrimento aqui um em cima do outro, sem comida, sem água, puta calor, rato barato, um monte de questões aqui, tudo injustiça, grande injustiça. A gente vai começar a fazer justiça com a nossa mão. É isso que tá, é nós que tá. Não, seguinte, irmão, para aí, para tudo aí, mano. É isso que o funça quer, moro, mano. É isso que a justiça quer. Mais ladrão tiver aí dentro, mais dinheiro pra eles, tá ligado, mano? Vamos na moral, irmão, vamos na moral, certo? Segura o bang aí, nego. Tamo aqui na contenção, moro? Qualquer fita é nós, tá ligado? Aí, é o seguinte, não mata ninguém se não suja, aliás, tá ligado? Liberdade, moro? É pouco que tem, moro? Vocês querem de vocês, certo? Então, segura o bang e nós vai vencer, mano. Tá balado porque vem, nego, é desse jeito. É, nós passamos momentos difíceis ali. O pessoal ali tudo nervoso ali, tudo com a faca no pescoço, a gente pensou em algum momento que a gente ia morrer. Dá pra vocês verem até aqui a marca da faca aqui, ó. Você vê que meu pescoço tá um pouco sangrando. Mas graças a Deus aí, teve uma conversa entre eles lá e graças a Deus estamos aqui vivos. O poder público tem que entender também que nós carcereiros somos pais de família, né? E não custa nada eles entenderem e fazer a reivindicação do pessoal, porque eles também são seres humanos. Quebra a perna lá, puta calma ladrão. Quebra a perna lá, puta calma ladrão. Quebra a perna lá, puta calma ladrão. Quebra a perna lá, puta calma ladrão.